Você sem Deus, sem direção, há um santo que nasceu. Ele veio ao mundo, veio trazer salvação. A verdade ele ensinou, o caminho a nós mostrou. Jesus é o grande Salvador. Oh, oh, oh. Trouxe vida, trouxe luz. Jesus curou, salvou o tão pobre pecador. Derrotou a Satanás, tem a chave em suas mãos. Jesus é o grande Redentor. Intercedendo por nós, ele tem todo o poder na terra e céu. A promessa ele nos deu que viria nos buscar, porque ele é onipresente. Oh, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o Senhor da minha vida. Jesus.